Alright, contact for CC 1260 and 288 for 423. Have a good day. Thank you for your help. Boa tarde, 130, por favor, 2 a 0, por onde você estiver? 130, 90, desça para 4.000, chegada pela média 1, na ajuste, 1.08. 4.1018, via média 1, possibilidade de voar ETAP? Pesado, ETAP, então 3190. Direto ETAP, estamos para 4.000, 3.1.0. Então, para vocês, quais são as condições do campo? Ok. 4190, então para Recife, quais são as condições do campo? É, informação uniforme. Gente, eu estou operando agora instrumento, 900 pés de teto, 3 mm de visibilidade e chuva moderada sobre o campo. Ah, ok, 3190. Zona 55, chama centro Recife, frequência 126.0, opera 128.8. 360.8, tá 3.55, ó. A 3.55, controle? Prossiga. Apenas retificando as frequências do centro Recife. A primária 128.35 e alternativa 125.8. 2.35, tá 3.55, tá bom? Tá bom. Controle, Salvador, boa tarde, Trans 3367, decolou São Novo 1. Trans 3367, contato a DAP, se você segue São Novo 1, nível 360. Sobe via 360, Trans 3367. Trans 3367, a chuva sobre o campo está moderada ou forte? É moderada no primeiro terço, depois ficou leve. Thank you. decola na pista na zero, ventura 2 zero graus, 1 a 5 nós. A linha decola na zero, na minha 2 Olha o 6-1-0, livre da região de 5 mil, sabe? Cancela a lei, 3 de nível, sabe, 3-1-9-0. Mantém 0-0, então? Cancela a restrição de nível, sabe, 3-1-9-0, desce direto para 4 mil. Ah, tá ok, cancela a restrição, 3-1-9-0, 4 mil. Chame o controle, 1-2-0, deixa 9, meu amor. Chama 1-2-0-8, boa noite. Olá, 620, obrigado. Ligou 1620, boa tarde. Passando agora 140 para o 370. Pelo 620, contato radar, se você vai sair da FUCA nível 370. Ok, se é FUCA, precisa fazer desvio, se você vai na rua 75 por 8 milhas. Autorizado de viso, manda número 0, após autorizada para o Dijamo. Ok, após o Dijamo. Autorizado, a linha Ida com a sistema 0, vento 1-1-0, grau 099. A linha Ida com o grau 0, janela 63, não passa. Thank you. 394, decolando 39, chame controle, número 029. 308, chame 6314. Leão 394, contato radar, subiu de outro da MOMO, nível 340. MOMO, 340, chama 6314. 3367, chama centro de si, chama 2235, terno 951. Obrigado, centro 3367. São 3190, desça para 2, meu país, autorizado a final ILS, Trainform estabilizado. 2169, voo autorizado. Alinhado decolar pista no zero, vento no zero, 0 graus, 07 nós. Autorizado a linha decola, pista no zero, voo 1169. 2845. 2845, voo 1090, obrigado. Primeiro 8, boa tarde. Salvador, Salvador, boa tarde, gol 1169. Gol 1169, contato rodado, gol 1, saída São Bruno, nível 360. Saída 360, gol 1169. Para 4 mil pés e chegado com a média 1 no 08. 4 mil informo que o campo agora está no visual nos mínimos sem chuva. Controle, o Santa Teresa 90 está estabilizado aqui no LS, está igual, tá? 2 mil pés já está vendo o campo todo. Isso, Santa Teresa 90 está forte, chama-se 95. 2 está sim, o 3 Salvador, boa tarde, o Santa Teresa 90, final do 90 é LS X-Ray. Já está baixado e checado, está estabilizado em algum campo. 4190, informo pista molhada, chuva nas vizinhanças. Autorizado pulso, pista na zero, vento 090 graus, 0 menos. Autorizado pulso na zero, 4190. Solicitou desvio à direita para o A250, tá bom? Continua na hora que mudou? É o 1169, desvio à direita para o A250 por 60 milhas. Desvio de Lisboa no 1169, reposto quando precisar para o A Leda. É, Leda não vai ser possível, a formação está bem próxima, ela vai ter que passar à esquerda, à direita de Leda. Tem que ver com a Nato, mas a frente com esse disco 1169. Gente, 4 isso vai manter pro 240, 250, mais ou menos. Chanel, meu atriz, meu 4, chame 126, chama 2, decimal 85, caso negativo, 1, 2, 5, decimal 4, 5. 2585 e 2545. 1169, após visível, direto Mótiva. Mótiva, mais 5 milhas consegue uma Mótiva, obrigado. Obrigado. Direita 29, tá 3190, a pista tá seca, tá? Deixa eu ligar pela informação, 3190. Nada. 235251, boa. Hotel Lima, the Bell Call Identification Flight Direct to Bell Position 74,000 feet, altimeter setting 1018. 74,000 feet, 1018, flight direct to Bell Position 74,000 feet. Hotel Lima, the hotel, confirm your speed indication. Roger, do you have conditions of increased your speed? I'm saying 2.5 knots, and we have to 2.5 knots. Roger, Lima Delta, clear, we maintain high speed, maximum high speed in Lima Delta. High speed Lima Delta. Lima 290, para 2.10, autorizado final ILS, informe estabilizado. Autoriza a Duna então, 2.10 voando, 6.20? Autorizado Duna. Duna. Hotel fly direct to Bello position. Let's fly direct to Bello position, Lima Delta. Talvez não agora, até uns 30 minutos atrás, talvez estava com chuva moderada sobre o campo. Agora no momento estamos sem chuva e pista molhada. Pista molhada? Sim. Patrulha Salvador, boa tarde, eu vou no 869, com informação, Vitor. Boa noite, 69, eu sem mantém nível 0550, via chegada Bonfi, a juiz chama 08. Desce via Bonfi para o 050, um voo no 869. Estou com 2.000 pés, o OXR 6200. Gente, mas isso nós vamos chamar de frequência 1998, esse mal 95. Obrigado, Rui Nascimento. Rua Rio de Salvador, 2 milhas para o externo, estabilizado. Rua Rio de Janeiro, 2 milhas para o ficha. Totalmente, dá uma olhada. Esse contato rodar 55 milhas ao norte de Salvador, suba em condições. Visuais até 145, após ser autorizado nível 340 na torre de Vultipo. Kaiser 4118, Chama Centro Recife, 1290, Alterne 128-8. Recife 1260, secundário 228, Recife 4118. Passando em uma foto de 102,000 feet. 102,000 feet, e eu adoro. Bomba 1-2, contato radar no 8000 leis. Norte de São Paulo, mapa nível de 1-0-0 na Pro do R. Momento 69, vista para 3 metais, aí chama 098, complexo de opção de velocidade 2009. 3.000 pés, bom, reduzindo 200 nós, boa noite, 69, está liberado as restrições de altitude, até pelo. É claro, as restrições de altitude, boa noite, 69. 69, graças. Batango, Lima Hotel, control. Control, Lima Hotel, go ahead. Control me, runway to land, 10-17. Initially runway 10, runway on final, you check if you change the lane to runway 17, Lima Hotel, okay. Roger. Passando em uma outra parte, localize como left head 150. Left head 150, de uma outra parte. Bomba 1-2, prossiga. Pode O rumo 1-2 tá grave. Papai Salvador é o papá bravo Lima em fora. Aguarde. Papai Lima tá com o quê? Roger, complete final and contact tower frequency 118.995. Tower 118.995. Lima, Bravo, no final, Lima, Hotel, Hotel. Informe runway 10 west, clear return, wind 080, loose 0 knots. 7, Bravo Lima no Farm, mantenha sobre o registro de Uruguai, a gente chama 018, autorizado cruzamento entre Simbra e Duma, reporte de local de pouso. 7, Duma no Farm. Duma, 69, autorizado, final 1876, outra para 2, local e reporte estabilidade. 2000, autorizado, final ILSX-RAY, boa noite, 69. Bom, 8-9, informa o helicóptero próximo a Simbra, mantendo o seu antepés na terceira na aproximação. Fecha, 8-9, grato. Rumba 1-2, inicialmente mantenha a rota. Inicialmente mantenha a Salvador, rumba 1-2. Estabilizado, final X-ray, boa noite, menor. Rumba 1-2, completo, final X-torre, dando 1-8 do final 9-5. Oi, Salvador, 2-9-5, 8, menor, boa tarde, Salvador. Boa tarde. Hotel Hotel, on the ground H10, keep runway by right. We are Delta, on ground 1-2, small line. Oi, Salvador, mais uma tarde, boa noite, menor. Oi, 69, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre. A gente chama 08, informa a pista molhada, chegando aí de 2 minutos. Autorizado, decolagem, pistão 0, vento 090, grau 08. Autorizado, Lula 973. Decentrar final para pouso. É o Bravo Lima uniforme, final para pouso. Sente a tapa, tá, Bravo Lima uniforme, frequência livre. Lima uniforme. 69 é autorizado o pouso, puxando na 0, vento 090 graus, 079. É pouso na 0, gol na 869. Azul 6973, direito lá 211, chão de controle, 120, decimal 818. 208. Posição de uma lista para o nível 050. Uma 050, tá ligado. Controle, boa tarde, Azul 6973. Azul 6973, boa tarde, contato radar, chega para o nível 320, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Ok, 2000 Leda, Azul 6973. chamada desse para 2.000 pés, a gente chama 08, autorizado a chamar o meu certificado de estabilidade. 2.018, informar estabilizado, voo 989. Azul 6973, Alessandro Recife, 128, decimal 35, ao término 125, decimal 1. Confirmado 2835, alternado 25, ano? Afirmo, Azul 6973. Eita, Azul 6973. Norte, Rondônia 2. Pista 9-0, vento 9-0, 0 graus, 1-2-2, chuva leve sobre o campo, pista molhada.